Quem já tomou corno aí, bota a mão pra cima. Não precisa ter vergonha, não. Pode ser do passado, futuro, o que tiver. Né? Agora o mais importante. Quem nunca mais vai sofrer por filha da puta nenhum, bota a mão pra cima aí. Você quer que o seu ex o quê? O seu ex o quê? Porque ex é ex, passado é passado. E que não gostou, quem sabe canta, ó. Doente de amor. Eu procurei remédio na vida noturna. Na zona sul. As bundas mais bonitas do pagode baiano. Deixa de sofrimento, ela empina a bunda agora. Joga a bunda. Sabe disso. Na boate, na zona sul. Deixar de sofrimento, ela empina a bunda agora. Joga a bunda.